Obrigado a você que ligou e participou da Hora da Misericórdia, rezou comigo o terço. Continue ligando. A nossa telefonista está à disposição para acolher as intenções. É 041-3221-6070. E diga comigo em plena quinta-feira, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos juntos escutar o que foi deixado na plataforma. Escute. Padre Reginaldo, sua bênção. Aqui uma filha de Deus de Santa Bárbara do Oeste. Padre, queria deixar meu testemunho, que desde que eu comecei a ouvir o seu programa, eu tinha uma enxaqueca, que eu tinha todos os sintomas dela, diarreia, vômito, dor de cabeça, eu tinha tudo que tinha direito numa enxaqueca. Desde que eu comecei a ouvir o programa, eu não tive mais, padre. Toda vez que eu tinha crise, uma vez por mês pelo menos, eu tinha que ir para o hospital tomar medicamento, porque não tinha remédio que curasse. Hoje, padre, eu não tenho mais essa enxaqueca. Tenho dores de cabeça, mas nunca mais precisei ir para o hospital. Meu filho também, que estava entrando no caminho das drogas, ele deixou esse caminho, padre. Muito obrigada. Deus abençoe. Um grande abraço a você de Santa Bárbara e todos que me acompanham. Vamos agora? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Santo livro, santo livro, santo livro, santo livro. Marcos 3, 7 a 12. Marcos 3, de 7 a 12. Santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava com seus discípulos e retirou-se em direção ao lago. E uma grande multidão da Galiléia o seguia. Também veio a ele muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e além do Jordão, até da região de Tiro e de Sidônia, porque ouviram dizer quanta coisa ele fazia. Ele disse aos discípulos que providenciasse um barquinho para ele, a fim de que a multidão não o apertasse. Pois quando tivesse curado a muitos, aqueles que tinham doença se atiravam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, ao vê-lo, caíam aos seus pés gritando, Tu és o Filho de Deus, mas ele os repreendeu, proibindo que manifestasse quem ele era. Palavra da salvação. O texto que nós acabamos de ouvir é uma cena de Jesus cercado pela multidão. É uma cena impressionante. Tanto que Marcos lembra que a multidão era tamanha que foi preciso de um barco para evitar que Jesus fosse comprimido pelo povo. Era grande o desejo daqueles que ansiavam por ser curados. A multidão se jogava sobre ele, tentava tocá-lo. Jesus, pelo que ouvimos no Evangelho de hoje, atraía todos, porque ele era a fonte da vida para o povo oprimido, era a fonte da vida para os doentes e os enfermos. Sua presença era uma presença de cura e de libertação. A multidão o seguia, ansiava, o procurava. É importante perceber nesse texto que ninguém saía frustrado do encontro com Jesus. Quando procuravam, ele os atendia. Senhor, eu também quero estar à busca, à procura de Jesus. Coloque em mim o desejo de buscá-lo profundamente. E liberta-me de tudo que nos oprime. Filhos queridos, lembre-se, em plena quinta-feira, de quem você é. Você, eu, nós somos de Jesus. Nós somos dele. Como diz o texto, eles o procuravam. eles iam até Jesus. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida é um vai e vem, se a aflição invade o peito, procure Jesus como o povo procurava. Não se esqueça, porque você é de Jesus. Você é de Jesus. Se anda muito preocupado, ou se está desesperado, você não tá sozinho nesta hora. Tá escutando? Em plena quinta-feira, nessa tarde, agradeça. Lembre-se, você é dele. Você é de Jesus. Você pode confiar. Você pode confiar. Seu caminho ao Senhor. Eu sou suspeito, mas eu adoro essa música. A multidão procurava Jesus. Você escutou no texto de Marcos, capítulo 3, versículo 7 a 12. Prove do amor de Jesus. Confia nele. E o mais ele fará. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Todos procuravam tocá-lo. Sem dinheiro, fracassado, não desista, lembre das promessas. Agradeça. Permaneça. Permaneça. Obedeça. Você confie. É de Jesus. Canta comigo, você pode confiar. Você pode mesmo. Não se sinta rejeitado. Excluído. Excluído. Mal amado, faça a sua parte, ele fará dele. Vai dar certo. Obedeça. Você é de Jesus. Você é de Jesus. Você pode confiar. Senhor Deus, abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai, Senhor, os objetos. Santificai aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Jesus, olhai por aqueles que sofrem. Jesus, tocai nos enfermos. Pode confiar, você que está me acompanhando nessa hora da misericórdia. Pegue a água, pegue o remédio, pegue os objetos e receba a bênção de Jesus. Você tem que se entregar e provar o seu amor. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água. Abençoai, Senhor, os remédios. Abençoai, Senhor, aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Até amanhã, queridos filhos. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.